andrecedesmoral.com.br. Eu lembro de nós despelados dentro do quarto gelado, em cima da cama redonda, olhando pro teto espelhado. Água quente, muita espuma, dentro da hidromassagem. Quando a fumaça subia, era só a fuleiragem. Era toma, toma, toma, até mais tarde. Era toma, toma, com sacanagem. Era toma, toma, até mais tarde. Era toma, toma, com sacanagem. Era toma, toma, toma. Era toma, toma, toma, toma. Com sacanagem. Era toma, toma. Até mais tarde. Era toma, toma, toma, toma. Com sacanagem. André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Precisa, precisa. E baixa esse compadre. Ela vai é do bebê. Eu lembro de nós despelado dentro do quarto gelado, em cima da cama redonda, olhando pro teto espelhado. Água quente, muita espuma, dentro da hidromassagem. Quando a fumaça subia, era só a fuleiragem. Era toma, toma, toma, até mais tarde. Era toma, toma, toma, toma, com sacanagem. Era toma, toma, até mais tarde. Era toma, toma, toma, toma, com sacanagem. Era toma, toma, toma, toma. Até mais tarde. Era toma, toma, toma, toma, com sacanagem. Era toma, toma, até mais tarde. Era toma, toma, toma, toma, toma. A galera do paredão, sinta o swing, sinta a pressão.